Lição 18. A Roupa Nova do Rei. Essa história aconteceu há muitos anos em um reino distante. Como em todo reino, neste também havia um rei. Mas ele não tinha tempo para os súditos, não se preocupava com os impostos e muito menos com o castelo. Ele era tão vaidoso que gastava horas em frente ao espelho e passava um tempão experimentando roupas e mais roupas. Um dia, apareceram por aquelas redondezas dois homens que tinham uma mania horrorosa: enganar as pessoas. Eles afirmavam que eram os melhores costureiros do mundo e que faziam roupas mágicas. Diziam que só quem fosse inteligente poderia vê-las. Imagine a alegria do rei com a novidade. Ele ficou louco para ter um daqueles trajes especiais. Então, ordenou que os costureiros fossem levados até o palácio e disse: "Quero uma roupa maravilhosa para fazer um desfile pela cidade." Os dois avisaram que o serviço custaria muito caro, porque usariam a mais pura seda e fios de ouro. Como a vaidade do rei não tinha limites, ele respondeu que dinheiro não era problema. Assim, os costureiros montaram seu tear e começaram a fingir que teciam com fios invisíveis. O tempo foi passando e Sua Majestade só pensava em sua roupa nova. De que cor seria o tecido e que estampa teria? Um dia, o rei não aguentou a curiosidade e foi ver de perto aquela valiosa peça. Ele entrou no salão onde os costureiros fingiam trabalhar e quase desmaiou quando não conseguiu ver nem um fio, nem estampa, nem nada. Cheio de pavor, preferiu fingir que enxergava a roupa do que passar por tolo. Que cores incríveis! Está ficando linda! No dia do desfile, os dois malandros foram entregar a encomenda. Confusos, os empregados do palácio também acharam melhor fazer de conta que viam a roupa. Afinal, ninguém queria parecer bobo. A notícia de que apenas as pessoas inteligentes perceberiam a roupa do rei tinha se espalhado e o reino inteiro aguardava o desfile. No grande dia, quando a comitiva surgiu, todos começaram a elogiar o novo modelo do monarca, porque ninguém queria ser chamado de burro. No meio dessa agitação, uma garotinha subiu em uma árvore para ver o que estava acontecendo. Quando ela olhou para o rei, deu um grito: "O rei está sem roupa!" Houve um grande silêncio e, de repente, todo mundo caiu na risada. Não dava mais para disfarçar que não havia roupa coisa nenhuma. O rei também percebeu que tinha sido enganado, mas não perdeu a pose e continuou andando. De volta ao castelo, ele prometeu para si mesmo que seria menos vaidoso, daria mais atenção ao seu reino e nunca mais se deixaria enganar por aqueles tecelões, quer dizer, charlatões. Ele até tentou pedir seu dinheiro de volta, mas os dois já estavam bem longe. Ingleses de Machico. Há muitos, muitos anos, uma menina inglesa de famílias nobres, chamada Ana de Arfé, apaixonou-se perdidamente por um cavaleiro jovem e belo, mas pobre. Seu nome era Machim, e também ele se deixou enredar naquele amor proibido. Para pôr fim ao romance, os pais da rapariga pediram a intervenção do próprio rei de Inglaterra, que resolveu o assunto casando-a com um fidalgo de alta linhagem. De nada serviu, porque o par continuou a encontrar-se em segredo e, logo que possível, fugiu. Machim raptou a sua amada pela calada da noite e embarcaram ambos num pequeno navio que zarpou para a França. Mal se tinham afastado do porto, levantou-se um temporal violentíssimo e o navio foi arrastado para o alto mar. Dias depois, avistaram uma ponta de terra coberta de arvoredo que os surpreendeu. Onde estariam? Meteram-se no bote, remaram e foram ver. Não encontraram ninguém e ficaram maravilhados com a beleza da praia e o tamanho das árvores. Uma delas possuía um tronco oco tão largo e espaçoso que podia servir-lhes de abrigo. Machim apressou-se a ir buscar frutos silvestres, acendeu uma fogueira, rodeou Ana de carinho e atenções. Talvez tenham sido felizes ali apenas umas horas ou alguns dias, mas Ana vinha enfraquecida pela aflição e pelo enjoo que sofrera a bordo. Morreu pouco depois. Os companheiros tudo tentaram para animar Machim e convencê-lo de que teria de continuar vida noutro lugar. Ele, porém, não os ouvia. Chorava, dia e noite, deixou de comer, acabou por morrer de desgosto junto da sepultura da sua amada. Então, os companheiros abriram uma cova mesmo ao lado para que repousassem juntos eternamente. Segundo consta, os portugueses conheciam esta história e deram o nome de Machico ao lugar que serviu de última morada aos apaixonados.